606, clear to land, 070 degrees, 8 knots. Clear to land, go 1606. Come on. Salvador Grounding, good evening, Tantrio 152, flat level 330 to Maceió, with it, Charlie information. Roger, Tantrio 152, ready to copy. Red, copy, Tantrio 152. Tantrio 152, clear to destination Sierra Bravo, Mike Oscar, flight level 330, via Upper Risk 58 until Orago position, then direct. Take off runway 10, after departure, left turn. Puka departure, Alpha Romeo Uniform Transition, call code 5005, departure control sequence 120.80. We have at level 330 to Maceió via Upper Whiskey 58 to Orago. Take off on the way 10, turn left after Puka de Padre, Aracaju transition. Control 120.80, Skok transponder 5005, Tantri 15226. Tantri 152, ready back, correct, come ready. You call ready, protect Tantri 152, push that up. Six zero six taxi via Alpha Juliet System 05. Tá, 3891 na sua investigação, autorizada a chegada bom, pedi essa para nível de voo 050. Salve Salvador, é o Gol no 805, assistente da Bravo. Boa noite, 05, aguarde cópia. Não, você escuta. Country 152, clear to start up, come ready to taxi at 1006. Solo? Ok, o senhor pode confirmar com a companhia se a mesma mandou, enviou o plano? Eu acredito que seja repetitivo, mas é bom confirmar. É o repetitivo, acredito que tinha sido vencido, ok? Say again the POB, please. POB 170. Roger 170, taxi approved via April 1 India until holding point 1910. They are called Tower 1 and it's Mile 95, ultimate setting 1013. April India, Prossiga. Companhia passou por 0210, 0210, não tenho ainda no sistema, gol no 805, aguarde, ok? Ok, muito obrigado. Tower, Dividend, Country 1, Part 2, Golden Point, Runway 10, West, Part 5. Three Alpha Two, clear and enough to pick up for runway 10. 060 degrees, 8 knots. Então, 3891, atualizada a final ILS-F2, reporta estabilizar o localizador. Reportará, 3891. 3152-07-208. 3152-10-5352-330. Está 3891, chame torre 1895. 1895. Torre 3891, vai passar cintra baixada e travada. Torre, confirma por gentileza o vento? Não entendi, confirme. O vento, por favor. 080 graus, 08 nós. Ah, ok, obrigado. IP 5344, essa é uma identificação autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. Direita 1, 2, 1, desse Direita 2, 1, Alô, Salvador, boa noite. 3289, eu não tenho. No táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 2, 3289. Alô, boa noite. Salvador, eu vou no 104, com a chave, para a autorização para Aracaju. O Gol 905, estamos checando a situação do seu plano, que ainda não temos o plano. E o Gol no 714, aguarde cópia. Guarda no 714. Estamos fixando as coisas, então. Muito obrigado. Country 152, contact Recife Center, 125, decimal 45, chamei 126, decimal 85. 125, decimal 45, 126, decimal 85, Country 152. Solo? Essa escuta, prossegue. O senhor por acaso teria conhecimento de que sala de tráfego que a companhia passou? Foi aqui mesmo em Salvador ou não? Então, a gente tentou até o número do protocolo lá do DLA, mas a gente não conseguiu junto à empresa, não. A gente está aguardando o DOT, não em São Paulo, entrar em contato com a gente, que agora foi descentralizado esse setor da empresa. A gente tem que aguardar uma resposta lá de São Paulo. Ok, gente. Obrigado. Nada. Gol no 896, desça para 2000 pés, ajusta no 093. Descida para 2000 pés, ajustando no 093 do Gol no 896.